Você está na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. CYK 643, rádio 79 AM. Onda média 590 kHz. Ribeirão Preto, São Paulo. A partir de agora, o Grupo Tati de Comunicação se une e coloca no ar a Maratona da Informação. A notícia como prioridade, ágil e imparcial. Os principais acontecimentos de Ribeirão Preto e região. Informação, prestação de serviços, opinião. Maratona da Informação 79 AM e TV Tati. Tati Repórter. Oferecimento Bálsamo Alimentos. Sabor caseiro para o Brasil inteiro. No ar, pelo Grupo Tati de Comunicação, Tati Repórter. Tati Repórter. Uma jornada de notícias integrando toda a nossa região. Tati Repórter. Na Maratona de Jornalismo 79 AM e TV Tati. Na comunicação, César Caparelli. Olá, muito bom dia. São 6 horas 4 minutos, 6 e 4. Estamos começando, iniciando, entrando no ar a partir de agora com mais um programa Tati Repórter, aqui pela Maratona da Informação do Grupo Tati de Comunicação. Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quarta-feira, 24 de março de 2021. Muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua preferência desde já conosco aqui na programação da Tati em multiplataforma, pela TV Tati, canal 22 e 522 na NET para Ribeirão Preto, 32.1 TV Tati IM para toda a nossa região, rádio 79 AM 590 no seu rádio, no carro, na sua casa, no seu trabalho. Muito obrigado mesmo pelo aplicativo do Grupo Tati de Comunicação, na palma da sua mão, aonde você estiver em Ribeirão, na região, no Brasil e no mundo. Muito obrigado a você também que acompanha o nosso portal tati.com.br, o mais acessado da região, tati.com.br, com as notícias e informações que você precisa e deve saber. Notícias atualizadas, portal tati.com.br. Também pelo Facebook, que já está à sua disposição, facebook.com/TatiRibeirão. Você adiciona, curte a nossa página, tem prêmios no final do programa, você sabe, sempre aqui na nossa programação. E também pode participar enviando a sua mensagem para a gente, mensagem de texto, através do facebook.com/TatiRibeirão. Quiser interagir conosco, enviando a sua sugestão, sua crítica, sua ideia, sua pauta, por que não, nos ajudando a fazer um Tati Repórter diferente diariamente com você, envie para o nosso WhatsApp.